Tenho tudo que preciso pra estar onde estou, pra ser quem sou, pra jogar o jogo deles. Sem medo deles, foda-se eles. Corra, avise pra eles que nasci pra acabar com todos eles. Acabou pra eles. Olhei pra cima, chuva de fachada. No topo do nada. Que insiste em me chamar de louco, porque no topo do topo não vi nada. Foda-se, me paga pra eu estar na festa. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga pra eu estragar a festa. Foda-se, me paga. Flow Mohamed, se a vida é ringue, se a vida é palco, flow Houdini, se a vida é arte, flow da 20, se a vida é grande, flow Davi. Por aqui, por ali, só sangue que se vê. Eles querem mais, o meu não vão ter. Se enganaram quando acharam que eu não sabia fazer. André 3000 me chama de 3D. Dólar, dólar, dólar, dólar. Minha cota quer em dólar. Sua esmola, jogo fora, nem conhece meu pai, não diga que sou foda. Bom é Deus que protege os meus, e mesmo que ateus ou filho de Zeus imortal. Como meu verso que anda pelo certo, por quê? Tenho tudo que preciso pra estar onde estou, pra ser quem sou, pra jogar o jogo deles. Sem medo deles, foda-se eles. Tenho tudo que preciso pra estar onde estou, pra ser quem sou, pra jogar o jogo deles. Sem medo deles, foda-se eles. Tenho tudo que preciso pra estar onde estou, pra ser quem sou, pra jogar o jogo deles. Sem medo deles, foda-se eles. Tenho tudo que preciso pra estar onde estou, pra ser quem sou, pra jogar o jogo deles. Sem medo deles, foda-se eles. Mas não, enfim, falaram de mim. E mesmo assim, ou lies ou minha ideologia. Quero também, porém. Ninguém vive bem, de barriga vazia, como a cabeça de ídolos que vim por aqui. Escolhido por vocês, né? Então foda-se, nova era, novo costume. Mas ainda se vê criança à margem do chorume, brincando, correndo, mesmo assim sorrindo. Não me pergunte porque eu odeio político. MCs críticos, de roupa do amigo. Me chame de estranho no ninho, no lago em fila, mamãe e os patinhos. Existo, tô lá no meio, sou feio, sem medo, sem receio de dizer o que penso. Sem capa, no pelo, é meu rap com areia na bunda do governo. Sem placa, sem freio, é o trem, sai da frente, atropelo. Que mata seu reino. Nós tradamos, nós bebemos, nós fumamos, nós travamos. Nós perdemos, nós ganhamos, nós estamos vivos. Pergunte aos seus filhos antes nós de que qualquer merda nos fones de ouvido. Moda pra mídia, mas não faço média. Cavalo selvagem, livre sem rédea. Com dom pra poema, problema e tragédia. Medalha de prata que causa inveja. Medalha de prata, e corra, avise pra eles que nasci pra acabar com todos eles. Acabou pra eles. Tenho tudo que preciso pra estar onde estou, pra ser quem sou, pra jogar o jogo deles. Sem medo deles, foda-se eles. Sem medo deles, foda-se eles. Sem medo deles, foda-se eles. Sem medo deles, foda-se eles. Sem medo deles, foda-se eles. Sem medo deles, foda-se eles. Sem medo deles, foda-se eles. Sem medo deles, foda-se eles.